Os ritmos mais tocados você vai ouvir agora. CD especial fim de ano, Cássio Xavier e Mega DJ Jeová, a parceria que deu certo. Dezembro, Réveillon da Fazenda. Show em Itaubal. Aguarde! Família Besouro Sound. Mais que amigos, e sim, irmãos. Amor, eu sei que eu falhei bem. Cássio Xavier e Mega DJ Jeová. Às vezes eu me pego pensando em você. Até nos meus sonhos, meu amor, só dá você. E vejo outros rostos, os seus olhos. Inexplicável, amor, te amo. Eu vou pro príncipe já pensando em te ver. Eu vou pro príncipe Trio Suave. Cássio Xavier e Mega DJ Jeová. Frigorífico Dois Irmãos, Avenida São Benedito 241, Centro de Itaubal. Você ligou e agora eu saio correndo. O nosso amor escondido ainda segue vivendo. Agora estou pensando no que estou fazendo. Nós somos casados, mas nós nos queremos. Eu já não quero ela. Já não querei, não importa o que falem, pois você me faz feliz. Eu já não quero ela, você ele não quer mais. Não importa o que falem, pois você me faz feliz. Deixa esse cara no seu passado. Vamos ser felizes, vamos ser felizes, felizes no quarto. Assim o contrato. Deixa esse cara no seu passado. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes, felizes num quarto. Assino o contrato. Eu assino o contrato. Eu assino o contrato. Eu assino o contrato. Eu assino o contrato. Banda MC. Sucesso! Vereador Teco, compromisso com o povo. Da família sem nós, sem festa. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Fiz um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da minha maravilha. Sou melhor que você. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos, tá mil maravilhas. Sou melhor que você. Viviane Batidão, Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Rosivaldo Arte Visual. Contato 91 987 65 59 16. Castanhal, Pará. Billy Brasil. E se juntar as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar nem a metade do que eu sinto aqui. Tenta somar, e se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conto mais. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz se falta alguma coisa pra você. Yeah, yeah. Quer que eu faça chover? Poder contar os pulos da chuva e ver que cada gota eu te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Yeah, yeah. Quer que eu faça chover? Poder contar os pulos da chuva e ver que cada gota eu te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acender. O céu tá louco, mal raio. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Com a tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com a tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Com a tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com a tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Dia 31 de dezembro, Réveillon da Fazenda. Show em Itaubal. Aguarde! Eu quero programa! Custa um som. Cássio Xavier e Mega DJ Jeová. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. Vamos lá, Jeová. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Alô, Melri! Chopitel, caralho! É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. A sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, família Besouro são mais que amigos e sim irmãos. Alô, Melri! Eu quero ver você dançar. Eu quero ver você dançar. Eu quero ver você dançar. Eu quero ver você Xavier e Mega DJ Jeová. Vai ver que isso não é drama. Precisar raciocinar. Que beijo não resume em transar. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer que não me dá. Fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você mudar, vai fazer falta. Alô, Melri! Se teu hobby é sentar, eu vou te criticar. Tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você. Vou rolê valer. Senta bem, senta bem. Oh, ah, então sarra, então sarra. A bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, o popozão. Me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. Que beijo não resume em transar. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer que não me dá. Fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você mudar, vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, eu vou te criticar. Tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você. Vou rolê valer, então senta bem. Senta bem. Olá, então sarra, então sarra. A bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, o popozão. Dia 31 de dezembro, Réveillon da Fazenda. Show em Itaubal. Aguarde! A gente brigou, eu mandei ela embora. O primeiro de Jackson, que bate saudade a gente chora. Júnior Santorini. Mas se com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a Dua também brigou, e ela vai se vingar agora. Então joga, então joga, então joga o popô na pista. Santorini, tua música tá vendendo mais do que água mineral, viado. Então joga, então joga.